Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Asilo Cast. Eu sou o Joel Suki e arroz e ovo e água é o almoço dos campeões. Creme crack. Caralho, mano. Quase a minha entrada. Aqui é o Jota e eu adoro almoçar miojo. Antes da onda dessa parada da câncer, eu também meti o pau no miojo. Da câncer? Da câncer. O cara começa, aí o cabelo começa a cair, né? Aqui é Vitor Ferrolho e bolsista sofre, viu, mano? Estagiário também sofre, meu Deus. Ou raça, viu? É bolsista, não sofre, não. Mas, tipo, eu sou o Neto Maru e eu já tô indo quase pra minha segunda carteira profissional. Isso. Troca de emprego, não. Tá quase completando, né, macho? É. Ei, mano, quando a gente completa, a gente ganha alguma coisa, né? É um fogão, mano. A primeira, né? A partir ganha um fogão. Cara, é. O cara tá quase finalizando a carteira e tá. Putaria. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre histórias de Liseira, a parte 2, né? A vingança. A vingança dos meses, né, cara? Pois é, né? Sei que não tem dinheiro, tá quebrado, né? Sente aí, se comova com as nossas histórias. Final do programa a gente vai deixar o link, né, com o aparelho das contas bancárias, né? É, né, tem que deixar o nome da agência e a conta. Pois é, né, e vamos pros e-mails. E vamos para mais uma semana de e-mails, onde a gente falou de Magic. E vamos para os recados semanais. É isso aí, a gente toda semana reforça, né? Lembra o pessoal de sempre acompanhar o Asileitor aí nas redes sociais, né? Pra indicar pros seus amigos, curtir as publicações da Retweet. O Asileitor tá em praticamente todas as redes sociais, né? Que possam existir. E você que ouve o programa tem que continuar acompanhando a gente nessas redes sociais, né? Exatamente. No Twitter também, o @Asileitor. E galera, acessar o site também, né? O www.asileitor.com.br, né? Que é uma das coisas mais importantes. Exatamente. E outra coisa importante também é comprar através dos links do Submarino. É, isso é importante porque você economiza e também ajuda o site. Essa semana, como ainda tá na mó vibe, né? Se você ainda não tem o seu GTA V, né? Sim, cara, GTA V ali, a galera tá... Já tem gente que já finalizou ali há muito tempo já o jogo. Mas é um jogozão massa ali, é um jogozão foda e falta eu comprar o meu ali também. Lembre de passar no asileitor.com.br, clicar no nosso banner e comprar aí pelo nosso querido link. Exatamente. E se você quiser enviar e-mails, envie pro asilacast@asileitor.com.br. Uma coisa que eu queria testar é que eu acho que não tá chegando os e-mails da galera através desse e-mail, viu? Então a gente vai dar uma reestruturada ali nos e-mails, porque teve gente que mandou e-mail e não apareceu lá na caixa de entrada. É, tá curioso, a gente não sabe se é pela quantidade, que tá super lotando a caixa, né? Mas realmente a gente recebeu um feedback disso de algumas pessoas que estavam mandando e-mail quando a gente foi confirmar, realmente não estava chegando pra gente. Então não se preocupe, se você mandou e-mail, alguma coisa, e ainda não foi lido, nós vamos estar corrigindo esse problema, mas continue enviando e-mails, que tão logo a gente recupera, a gente vai estar contando mais histórias dos ouvintes, né? Avaliem o cast lá no iTunes e comentem aí embaixo também, né, cara? É, façam um favor, né? Isso só se der, né? O primeiro e-mail aqui é do Peterson, ARX7, técnico em manutenção de computadores e host do Capialcast. Fala, bando de asilados, muito foda o cast. Comecei a jogar o Magic faz um ano graças ao Alan Zezé, nosso campeão. É foda, né, meu? O cara passou Aí ele não dizer que é a idade dele, mas sei lá, o cara passou 20 anos da vida dele livre do médico, aí caiu no vício ano passado, aí é foda. É, lá o cara arrumou o emprego, né? Arrumou logo o víciozão muito louco. Se lasco esse aí. Já fui comprando logo um deck branco de humanos. O deck branco de humanos ali é... Fuleiragem. Fuleiragem mesmo. E aí uma loja virtual. Logo também asilei minha noiva, que tem um deck de ganho de vida, que funciona quando quer. Como é, mano? Como é isso aí mesmo? É porque é um deck de mulher, mano. Funciona quando ele quer e tal. Beleza. É. Atualmente tenho esse deck de humanos melhorado. Melhorar, tá certo. Menos piorado, né? Talvez ele queira dizer. E um azul de controle e anulação e um branco e preto de extorsão. Ixi, aí você doido. Extorsão é massa. É doideira, desde aí. No Brasil funciona. Me lembro do dia que tive a oportunidade de jogar com o Manel. Manel, já vê isso. Ganhou, né? No mínimo. No Magic Workstation. Eu estava com a réplica do meu humilde deck de humanos. O Manel perdeu o deck de humanos, meu. E o Manel, só lembrando que o Manel não representa a nossa equipe quando se trata de Magic. Me lembro muito da mecânica dele, mas lembro do Manel falando: rebola essa carta aqui pro cemitério, não sei o quê. Oi, bicho cheio das putaria, meu Manel. Cheio das gírias, ó. É, negócio de cemitério, né, cara? Devo acrescentar que existe a carta do Richard Garfield. Ele mandou um link aqui. Um gato deitado, né? Essas cartas aqui que ele tá dizendo é... que ele diz que faz parte das cartas piadas, né? Que ele diz aqui. Pois é, isso aí foi aquela história que o Cheetos contou no programa de cartas Ungrowth, que são cartas absurdas. Sei lá, a carta tem travessia de calça jeans. Essas putarias que o pessoal lança só pra divertir, só pra zoação. É, do Richard Garfield, é o Richard Garfield, ou PHD. Aí tem ele com a cartinha assim, né? É uma loucura, tem uns links aí embaixo, né, das cartas. É, tem uns links, você olha, são curiosidades do mundo de Magic, só lembrando que não faça igual como o Chituzão. Se lhe oferecerem essas cartas por preços absurdos, não comprem, que... Fuleiragem, né? É. O próximo e-mail aqui é do Thiago Boscariol, nomezão loucura aqui, né? Isso aí, né, Boscariol, né? Faço nem ideia de qual é a nacionalidade desse nome, mas ele tem 21 anos e mora em Itu, São Paulo. Aí, Itu. Itu é um gigante, nome, né? Ituense, né? Ituiano, sei lá. Eu devia bater umas fotos da cidade, né? Enviar pra gente pra ver se tudo é gigante mesmo lá. É alta resolução, né? A máquina e tal. Oh, fala pessoal, vim aqui para dar meu testemunho de asilato que conseguiu um milagre. Vigi, olha aí. A música da Santa Ceia, né? Agora de fundo. Putaria. Momento, o Milagre Asila. Já faz um tempo que escuto o programa e sempre que ouço que o cara que ouve o Asila consegue um emprego. Olha aí, aí. Momentos desesperados agora. O cara consegue um emprego, namorada SS, chegou a minha vez. Na semana passada, em Kicksalscast sobre o Japão, mandei uns currículos. Olha aí, o cara seguindo o nosso tutorial. Nesse momento, se você tá ouvindo o programa, né? Feche seus olhos. Você tá desempregado, né? E tá ouvindo o programa. Você fecha os olhos, né? Baixa a cabeça e bota a mão sobre o seu tocador de MP3, né? É, bota um copo d'água. É. Você bota um copo d'água em cima aí do seu iPhone, do seu Samsung. Vamos em frente. Pois é, o nosso querido amigo aqui, Thiago, depois de ouvir o programa sobre o Japão, mandou os currículos. Naquela mesma semana, ele arrumou um trabalho num pesqueiro e numa pousada. Ixi. Aqui na cidade dele. É e isso? Pasmem, os donos são japoneses. Oi? O cara já tava ali no feelingzão ali do Japão, né, mano? Aí. É, isso aí são os poderes Azile. Então, você que tá ouvindo o programa agora, baixe seus olhos, né? Bote um copo d'água, faça sua oração, bote a mão no peito e vamos em frente. Como se já não fosse coincidência o bastante, a maioria dos meus novos colegas de trabalho, incluindo meu chefe, são cearenses. Aí, sim, tá aí. Aí já é certeza de um ambiente de trabalho mais comédia, né? E tal, cara. Mais e tudo mais. Bom, e todas essas horas ouvindo as gírias e as expressões de vocês aí do Ceará ajudaram-me a me enturmar. O cara já chegou, e aí, mãe, tal, não sei o quê, né? O Tarei, o cara achando que ele era cearense, né? O cara, ah, mas escuta a Zila, não sei o quê. Inclusive, fica a dica do nosso amigo Thiago, mostre o Azela Cast pros colegas dele de trabalho, né? Pro japonês, né, também. Bota o cast do Japão, né, pra ele ouvir. Vai que ele tá com saudades, né, da terra ali. Pois é, o cara matar a saudade, então vai que ele dá um aumento, né, pro Thiago, pra o cara inteirado e tal, ouve podcasts culturais, né, e tal. Pois é, velho. E aí que ele pede desculpa pelo e-mail gigante, mas quando é e-mails da categoria milagrosos, né, a gente sempre tenta ler, porque incentiva outros ouvintes a mudarem suas vidas, né? Exato, cara. Inclusive, futuramente a gente vai colocar um botão, né, no site pra negada começar a doar o dízimo, né, também pro site e tal. Pois é, porque não é só de pão que viverá o homem, né, tem um negócio desse. E aí ele finaliza aqui agradecendo o excelente programa e parabenizando o nosso amigo Joel Su, que nessa semana, recentemente, eu não sei quando é que vocês vão estar ouvindo isso, se casou, né? É verdade, hoje, olha aí, meu. Sábado eu casei, né? A galera ficou sabendo pelo Facebook. E a galera ali ficou curtindo as fotos, comentando uma porrada de gente ali. Foi massa, mas obrigado pela galera ali que compartilhou ali, comentou nas fotos ali. A gente sente esse carinho grande, né? Quando a galera curte as fotos das nossas páginas pessoais, né? E adicione a gente, né, no Facebook. Vá atrás da gente ali que a gente aceita sua adicionada, né? Até onde eu vi tinha uma porrada de link daquela foto, o Game Over, né? Pois é, né? Galera só da fuleira. Putaria. E pra mim, o mais legal que eu achei da festa, claro, além de tudo e tal, o momento ali de alegria, de mudança de vida, foi o Manel muito louco quebrando uma cadeira, né? Já imagina, né, mano? Manel logo. Esse bicho disse que ainda não tá pesado, ó. O bicho partindo as cadeiras no meio, ó. O próximo e-mail aqui é do Luan Souza, 17 anos, Maceió, Alagoas. Dessa vez estava ouvindo o cast de Coisas que Dão Medo. Vixe, 18 anos antigão, mano. Chegou uma hora... É antigo, mas é um clássico, né? Clássico, né? Chegou uma hora que o Joel Suki falou de um ET, ou coisas relacionadas à ufologia e tal. Lembrei de algo que até hoje ainda tenho medo e não sei explicar porquê. Aconteceu aos 4 anos atrás, sempre fui fascinado por esse tipo de coisa paranormal. E esses caras que são fascinados por essas coisas aí são os que mais têm medo, né? Isso é curioso, né? Um fenômeno curioso. Futuramente analisaremos isso num cast. Desde sempre gostei de coisas de aliens, e filmes, seriados e livros e tal, até documentários. Neste dia eu estava assistindo o documentário sobre o livro do presidente. Eita porra! O cara foi logo se meter ali com o presidente. Que era nada mais nada menos de um documento contando tudo com todas as informações relacionadas à ufologia. E seres de outro planeta e outros incidentes. Depois de assistir, fui dormir nessa... Pô, sabe o que é curioso? É o nome da parada é Livro do Presidente. Pois é. Se eu estivesse passando esse canal na televisão e visse esse título, eu nunca imaginaria que essa parada era de extraterrestre. Pois é, mano. O cara pensa que é aquele filme do Lula, né? Tá, ou então algum filme com o Morgan Freeman. Também. Que não seria mal, né? Se fosse pelo menos com ele. Pois é. Depois de assistir, eu fui dormir. E nessa época, minha irmã dormindo no outro quarto só para ela. Eu fui obrigado a dormir no quarto dos meus pais. Vixe. Aí é sem moral, viu, mano? Realmente tava com medo, né? Aí o cara tava numa fase complicada da vida dele, viu? Nessa mesma noite eu fui dormir meio pensativo, mas fui dormir. Depois de algum tempo, estava na Santa Paz do Senhor, quando senti alguém acender a luz. Ixi. Daí achei estranho, estava todo mundo dormindo e ninguém na cama se mexeu. Então, ixi, Maria. Então eu fiquei normal e já com medo. Demorou um pouco e comecei a sentir umas coisas entrando. Entrando aonde, mano? É, e o negócio tá ficando comprometedor. No quarto, né, o cara? Ah, sim, né? Beleza. Ah. E o barulho de pessoas sussurrando. E aí me assustei mesmo e fui gritar. E me levantar, chamaram meus pais e não sei o que e tal. E o cara começou a loucura. Só vale um recado, mano. Se você estiver passando por esse mesmo tipo de problema... Lembre de gritar, porque às vezes pode ser ladrão, né? Pois é, né? Porém, eu não consegui me mexer, vixi. Aí lascou. Nem falar, e o barulho só aumentava. E começaram a conversar e eu não entendia nada. Nessa hora eu já... que era uma gangue coreana, né, os caras? Nessa hora eu já estava achando que ia morrer. Até que um outro deles deu um grito, então acendeu a luz e apagou. Demorou um pouco que eu consegui abrir o olho e dar aquele gritozão federal e acordar todo mundo. Vixe Maria. Foi hard. E foi loucura. Desde então, tenho uns sonhos relacionados a isso. Depois de assistir a Contatos de Quarto Grau, é que eu entrei em pânico mesmo. Porém, depois de um tempo, comecei a ignorar e apareceu outra coisa que dava mais medo ainda. O famoso desemprego. Xê, meu irmão, aí o cara falou tudo, viu, mano? Esse bicho aí vem aterrorizando pessoas há milênios, mano. Isso aí é verdade, mano. Tu é doido. A necessidade de capacitação profissional e aí ele falou uma parada séria, mas tu sabe o que é o pior, mano? Nunca fizeram um filme decente sobre essa parada, mano. Nunca vi um filme de terror sobre desemprego, mano. Isso aí é verdade, viu? E esse bicho estourava bilheteria, mano, porque eu conheço muito o cara, mano, da construção e tal, mas que os caras não andam no cinema, não. Agora, se tivesse um terrorzão do desemprego, meu irmão, todo mundo ia. E o terror do cara que tem medo de trabalhar, né, Manel aí também. Tu é louco, mano, tinha que ter um filme nesse estilo, mano. É doido, meu desemprego tira o sono de muita gente, mano. O cara falou isso. Aí, né? Que ideia boa, mano, deixar o número da conta, a agência. Pessoal aí que tiver problema, eu tenho uma conta em cada banco, viu? Só da greve, né? Então. Não, eu tenho um em cada banco, só não tem na Caixa Econômica mesmo, que no final das contas. Por quê, mano? Hoje tem os juros mais baixos. É. Não, mas se eu tenho dinheiro pra render. Cara, que. É porque o mano tem que ver o contexto, viu? Tem mexe com a agiotagem, mas a Caixa é federal aí. Dá treta, né? Achei que tem um amigo meu, mano. Não posso dizer o nome dele aqui. Né? Então, que a mãe do cara é agiota. Caralho. Vai, quantos por cento ela cobra, hein? Espírito caloteiro, sabe que vai pro exterior? Acabou, vai calotear a mãe do cara. Ó, o doido, mano. Esse bicho aí tá analisando a concorrência, mano. É. Já é um negócio acirrado. Tem que pedir, tu é doido, 0,1% já é dinheiro, mano. Centavinho aí, gente. É, mas tu vê como é que tá o mercado de trabalho, né, mano? Hoje em dia tem até mulheres magiosas. Não, mas tu já imaginou, mano? Porque o pessoal que eu conheço que mexe com a agiotagem, mas tem que ser uma pessoa que intimide o cara, mano. É, porque pois tá é. Pedindo dinheiro ali e tal, os juros é alto. E, macho, mas a mulher que trabalha com isso, ela tem dinheiro pra contratar os matadores, macho, os pistoleiros. Era, hein? tem uma ex minha que ela disse que ia ser agiota, né, cara? Eu olhei pra ela e falei assim, olha só, o pré-requisito pra você ser agiota é você ter coragem de matar alguém. Caso contrário, você vai ser roubado direto, cara. É. O pré-requisito é ter dinheiro. Não. O cara macho, eu já conheci uma pessoa que mexia com a agiotagem. Vixe, mano. Que não gostava de cobrar os outros, mano. Mas não, mano. Deixa lá na palheza, né, cara? Você vai palheza. Pois é, eu olhava assim pra cara da indivídua e, rapaz... Engraçado é o Manel, a gente empresta as coisas pra ele, dinheiro... Aí ele fica dizendo, o cara vai cobrar, né, ele. Aí fica dizendo... Na amizade, mano. É, mano, na amizade. E aí, mano, tu tá me cobrando, não sei o que. É, muito... Pô, já é ideia. Eu fico puto com isso, ó, mano. O cara tem vergonha de cobrar, ó. Aí, mano, tu já vem me cobrar. Pô, agora, mano. O Vitor... se não for cobrar, passa 5 anos, aí o cara pega e diz... Ei, mano, me esqueci. Macho, o Vitor tem cara de um cara que cobra, viu, mano? Não, o Vitor cobra. O Vitor nem me entregou as cartas ainda, ele já tomou. Vai comprar, não, macho. Foi sempre irmão do casamento do Joel. O Vitor assim, Joel, como é que tá e tal, não sei o que. Não, mas beleza, mas e as cartas e tal. Não, mas eu não tava cobrando dinheiro, não, macho. Porque tu disse assim, eu quero. Se não quiser, não, tem quem quer. Macho, comprador, tá aí. Tá falando agora no casting, comprador. É só tu dizer assim, não vou comprar, que o comprador já disse que vai. Eu estaria o Vitor dizendo que ia com o paletó, né? Pra caber mais decks. Eu perguntei, ei, macho, como é que vai ser? Você vai de paletó, não sei o que. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. Não, é estaria, mas que a mãe desse cara, mano, a agiota zona ali, uma amiga dela tinha pedido dinheiro emprestado, uma senhora lá. Essa senhora passou acho que uns 2 meses, mano, pra pagar essa mulher. Ela chegou, mano, tava com logo uma mãozada ali nas costas. Aí deu aquele papocuzão assim, tipo seco assim, mano, nas costas dela. Aí a outra mulher começou a gritar castanha, né? Aí foi, sei o que, não, tá aí pagar não. Eu fiquei olhando lá pra cara das duas. Vixe, mano, negócio de agiotagem. Eita porra. É, mano, jogador, mano. Mas assim, de nós quatro aqui, eu acho que o menos pobre é o Joel, né, cara? Porque o Joel se casou e nem foi pedir presente no cast, né, cara? Esse bicho podia ter vindo aqui e falar, ei, ouvinte, quem quiser me presentear aí, eu aceito. Esse bicho casou na surdina, mano. Não, vai ser. Ele ainda não compra... tem caixa postal, mano. Ainda compra pelo link da Submarino. Essa que seria uma cara recebe presente e ganha comissãozinha da Submarino. Se a galera quiser o link, eu vou passar. mas isso é uma campanha interessante, né? Mas pensou o cara pedir pros presentes de aniversário dele serem comprados na loja dele, né? É um negócio. Mas tem uma galera que faz. Na loja dele é assim, entre aspas. Tem uma galera que faz lista de presente na loja X. Vixe, eu fui pra um casamento, a lista de presente era na Tokstok, não sei o que. Vixe, eita, pô. Aí eu peguei e disse assim, peraí. Abajur de ouro, né? Os caras querem. Aí tu deu só um guarda-sol, foi pra colega. Eu dei foi parabéns. Tá certo. Tá dei foi parabéns até o mês que vem, né? Mas será que esses donos de lojas grandes, assim, tipo Submarino, esses bichos, quando vão casar, mano, os caras compram realmente o presente na loja deles, hein? Mano, o dono da loja, mano. O dono da loja não precisa pedir presente, não. Não, mas os caras... Mas tu sabia de uma coisa, eu vou te dizer que na minha experiência profissional, eu já acho que é o contrário, mano. Sempre estaria, eu já trabalhei... Vai comprar no concorrente. Não, é isso não, mano. Eu já trabalhei em empresas de grande porte, varejista e tudo, mano. Mas, ó, os donos de empresa grande que eu conheço, que trabalha com comércio, meu irmão, os caras são altamente suvinos, mano. São suvinos até dar uma dor, mano. O cara fica sem presente, mas não tira da loja dele. Mano. É por isso que o cara prosperou. Quem é mão aberta pode ver, mano. Mão aberta não tem nada, não. Isso aí é verdade, viu? História de liseira, meu amigo. É comum pra nós. Eita, nessa fase, estudante. Já passou, né? Até hoje, né? Eu vou ser um eterno estudante, né? Essa galera aqui. Ah, porque a segunda. O cara estuda até o terceiro ano, né? São quantos anos? São uns 10, 12 anos de sofrimento. Começa no jardim 1, jardim 2, não sei o que. Tem um negócio que faz um maternalzinho, não sei o que. Maternal. Negocinho de creche. Não, eu comecei no jardim 1. Aí tudo, né? Comecei logo no jardim 1. Não, porque não é pré-requisito. Não, precisa, não mano. Porque não precisa, não, mano. Eu já comecei e foi na alfabetização, mano. É, cara, eu, veio do interior, mas é diferente. Aí, pois é, aí o cara passa uma eternidade até o terceiro ano. Eu não repeti, graças a Deus. Mas tem uma galera que passa assim 3 anos só na sexta série, não sei o quê. Eu repeti, mas se me perguntarem, eu digo que não. Porque eu terminei no tempo certo. Porque foi sacanagem do professor, né, mano? Não, foi não, porque cara, mas minha média era 8, eu fui reprovado por falta. Aí, pois é, eu sei que o cara passou uma eternidade até chegar no terceiro ano, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai, passa no vestibular, aí estuda, não sei o que, passa 5 anos na faculdade, às vezes mais, porque o cara vai, faz um estágio, tudo, atrasa um pouquinho o curso. É raridade atualmente o cara se formar no tempo certo. Aí, isso aí que tu levantou é um negócio que eu acho que é senso comum, mano. O cara, quando vai fazer faculdade, qualquer coisa que seja, o cara se programa pra em 4 anos estar formado. Não, vou entrar aqui na faculdade e tal. Mas tá aí, mano, que sempre tá aí, mano. O pessoal. Pois é, o pessoal que eu conheço que ingressou na universidade, o único cara que terminou o curso dentro do prazo mínimo, os 4 anos, fui eu, mano. O resto todo mundo demora 2-3 semestres a mais, mano. É porque assim, o pessoal ele é muito acomodado. Então, tipo assim, ah, eu tenho capacidade de deixar, tipo, a monografia pro último semestre. O nego deixa um semestre só pra monografia, cara. Não, é isso. Isso aí também é uma prática comum. Quase todo mundo deixa a monografia, ou a monografia, outra cadeirazinha fuleira pro último semestre, só pra se dedicar à monografia. Isso é verdade também. É, osso, mas aí, pois é, mano. Aí o cara passou a vida toda, eu no meu caso, né, pegando a extinta. Não, desde a, o quê? Sétima série? Cheirando tinta, mano. O quê, mano? Eu ouvi tu dizer cheirando tinta. Eu não falei isso não, mano. Também acho que não. Foi mal. Foi microfonia aqui. Microfone. O cara se entrega, né? Cheirando o quê? Cheirando o quê? O cara já. Entendeu? O bicho é. Chega. Ei, mano, me dá também. Desde a sétima série, eu pegava o finado ônibus Monte Castelo. Eita, menino. Ônibus Monte Castelo. Vixe, eu pegava pra voltar do colégio. Não roda mais, não, aí o Monte acabou, Castelo. O Monte Castelo acabou. Aí criaram o Bezerro Menezes, não, Bairro Éder e o Santa Maria. Ah, mas roda, né? Ainda Santa sei. Maria, Bezerro de Menezes, Barro Elas, Vermelhinho na época. Ah. Não, mas era um Monte Castelo que ele passava do lado daquela loja, passava no centro, perto daquela loja Brasileiras, Lobras. Tu é velho, viu, mano? Eu só sei o que tu tá dizendo, porque tem umas fotos do meu avô que eles me mostraram isso aí, mas eu mesmo não lembro. Bicho, que sempre tá ali, mano. Eita, pois é, mancha. Aí eu lembro que passava lá perto do Beco da Poeira e tal, não sei o que, no centro, ó, e era de ônibus. Aí depois o cara vai indo, vai dando uma melhorada e tudo, aí e vai pro colégio mais perto, aí ia a pé pro colégio. Aí depois teve uma época aí que eu estudava ali no Cefet. Cefet pode falar que não é propaganda, né? É público. Eu estudava no Cefet aí. Sim, mas já que tu tá contextualizando hoje em dia Instituto Federal de Tecnologia, né? Não, o nome? Eu estudava no Cefet. Ah, é, foi mal. No teu tempo. No teu tempo não era escola normal, não, mano. Que era escola técnica, assim. Escola técnica. Escola técnica. Não. No Cefet. Aí. Eu entrei, era Cefet, mas no último semestre ele ficou Instituto Federal. Aí meu diploma já é IFCE, já é. Mas enfim, aí eu sei que era 55. Pra cima e pra baixo. Eu estudei na UES também, mano. Achei, mas eu te dizer que a 55 é a topic dos lisosão, viu? Mas tu é doido. É, 55 é osso. Agora outro, mano. Não, você pegar... tá comparar, olha só, vocês dois estão falando, mas eu quase tudo que eu fiz na minha vida tive que pegar a 06, cara. E a 06 é o inferno, velho. Não tem topic pra pegar a 06, não, cara. Eu peguei, eu estudava na UES, eu pegava, era o Paranjana, mano. Pois é. Não, aí eu voto no Vitor pra mais não, fugir, pois é, viu? É o que eu tô dizendo. O Paranjana, a 06, só se compara com o Paranjana e o Grande Circular. Eu pegava o Paranjana 1 na ida e o Paranjana 2 na volta. Na ida, 6 horas, eu estudava à noite. 6 horas, a hora do rush. Na época que a passagem era 50 centavos, né? Não, era... Era 1,80. Eita, porra. 1,80, e a meia era 90 e voltava um troco de 10 centavos. Troco do Salvador. Aí. Era só a conta pro din-din, né? Como que era essa. Aí uma coisa, mancha. Ah, o din-din 10 centavos eu não comi, não. Eu comi, ah, o din-din era de 25. Mas aí. Caralho, nunca comi o din-din 10 centavos. É elite, né? É elite, é né? Cara, o cara é todo. Ei, macho, eu acho que. Agora, din-din de 10 centavos aí, vocês foram lá atrás no Kisuke, viu, macho? Eu não lembro, não. É, o din-din de 10 centavos, cara, pra quem não sabe, é o sacolé. É, pois é. Ah, din-din é aquele picolézinho que a negada bota dentro de um saquinho, aquele saquinho de guardar dinheiro que os caixas do supermercado botam moeda. É, mas é que eu sempre me questionei a origem daquele saquinho, hein, mas será que ele originalmente é pra só guardar pode. Moeda? É, vamos fazer o saquinho de origem, né? É. Acho que o cara não tem uma... Não sei, velho. Eu acho que é pra fazer o din-din mesmo. Será? É, mas deve ser o din-din. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. Pois é, eu sei. Pois, velho, tu tava lá no Parajanas, não? É, o Parajanas ali era osso, viu, mano? Era triste, viu, mano? Que era na hora do rush, 6 horas pra ir, e quando terminava a aula era 10 horas, 10 e meia, mano. Eu pegava, às vezes... O último ônibus pra não pegar o corujão. Eita. Eu já voltei muitas vezes empendurado na porta. Da UES até o primeiro terminal. Terminal da Lagoa. Muitas vezes. Ô, tempo bom, hein, mano? Ei, meu chapa, muitas vezes, sem mentira nenhuma. Mas a é, porta cara, era cara, quem né, vai, porta... quem pega a hora do rush, cara, é assim, velho. E na hora era volta, na volta, era lotado. E quando não vinha a galera do Castelão. Parajana, quando foi que tu viu vazio, né, cara? Parajana vazio época, não existe, velho. Na época de jogo, macho. Teve uma vez, mano, que eu tava voltando da faculdade, mano, primeiro dia de faculdade, eu acho, foi na quarta-feira, mano. Aí tinha jogo do Ceará versus Fortaleza, né? Eita, pô, eu não ia pra aula. Aí... Tu tem que ir com a camisa do Ferroviário. Eu entrei no ônibus Parajana 2, mano, aí eu ouvi naquela zoada, assim, aquele, como é? A música, na época, o Terror. Clodoaldo é matador, a galera tudo... Caralho, mano! Tá, porra, só a história do túnel do tempo, né? Hoje. Vale dizer que às vezes... Esse cast tá mais pra histórias das antigas do que pra... Vale dizer que nessa época, foi a pouquíssima época que eu ia pro estádio. Nunca torci pra time nenhum, mas eu ia pra Badernar, cara. Vai triste. É doido, mano, eu não tinha dinheiro ali pra poder pegar outro ônibus, mano. Descer ali eu tive... Vixe, mano, tem que andar com esses caras até o terminal, mano. Tá doido, mano. É um negóciozão doideira que a negada inventou foi esse como é a conexão aí dos ônibus que o cara integração. Usa migração integração aí o cara faz um tempo que eu não pego ônibus, graças a Deus. Eu já tenho meus trocadinhos pra comprar meu calhambé. Mas tu é doido, mas eu passei mais um bocado dentro do ônibus, a porta do ônibus é uma sensação desesperadora, a porta do ônibus fechando assim sua mochila do lado de fora do ônibus. Tu vê aí como é que é o espírito da liseira, mano. Porque o cara, a felicidade do cara, velho, que o cara tem é integração temporal de ônibus, mano. Ei, mano, na minha época não estaria. Não, macho. O cara tinha pagado assim, passagem. Rapaz, o cara paga uma passagem, desce do ônibus, aí tem mais 2 horas ali limite pro cara pegar outro ônibus de graça, velho. É, mas isso aí quebrou muito o galho da negada, viu, mano? Ei, macho, a única coisa boa, macho, que eu consigo enumerar no governo da Pirangueira, macho, foi esse negócio da passagem de ônibus. Ela sustentou mesmo a passagem de ônibus por 1-0, viu, mancho? Sustentou. Eu não entendo, passagem... mancho, porque esse negócio da integração é quando o cara passa, o cara paga a passagem, aí tem mais 2 horas depois que o cara paga. É porque tu... Não, o cara só paga se tiver o cartão. Tem que ser no passe card ou na carteirinha. Ah, beleza, mas o cara, depois que passa, o cara tem 2 horas pra poder, a partir daquele momento, tem 2 horas. Fica no sistema. Tu paga, tu passa o cartão 2 horas, sei lá, 10 horas, certo? É. Até o meio-dia, todos os ônibus que tu entrar e já passar, vai ser de graça. Ah, então o cara o cara faz aquela putaria, né? Entra no ônibus, aí fica lá atrás. O cara vai no centro e volta. Agora tu sabe o que foi que eu achei com o genial, mas isso aí foi pra aquele pessoal do Manassés, se liga. Que doido. Caraca, doido. É isso aí. Eu putaria. Aqueles caras, velho, que... Isso é novidade, cara. É o pessoal que fala, podia estar matando, podia estar roubando, mas eu tô aqui vendendo um santinho com uma caneta. Ah, sim, não, né? Eles entram pela porta da frente já, mano. Não, mas... Não, eles entram pela porta da frente e pedem pra alguém pagar a passagem. Não, é pra porta da frente não, é pela porta de trás, mano. Não, eles entram pela porta da frente, eles entram pela porta da frente e mandam alguém e pedem pra alguém pagar a passagem. Então eles entram pela porta de trás e dizem, alguém pode me dar uma passagem, rapaz, uma passagem pra mim? Porra, eu já ouvi o motorista abrindo a porta da frente, o cara subindo, ei, vai fazer o quê? Não, pedir pessoal, ah, tomar no cu. Nunca vi isso, não. A orientação da empresa é essa mesmo. Não, mas tu é doido, mas é perigoso, mas o negado tá armado ali, dentro daquela caixa de caneta ali, o cara tem um... Doido, os caras estão a serviço do senhor, mano, não anda armado, não. É, mas a liseira é grande, viu, mas eu passei por isso, ó, graças a Deus. Não, mas eu só explicando que esses caras da Manassés, é o cara de instituição... De uma instituição religiosa, né? Eu só acho engraçado esse título, mano. Porque lá no trabalho ficou tipo uma referenciazinha, mano. O cara que é pidão, muito mal, é os caras que é das seis. Viralizou, virou giro e tudo. É, eu rio demais, ó, com a criatividade da negada. Mas, cara, vale dizer, mano, que essa é a segunda vez que o Azileito vai fazer uma denúncia a respeito disso, né? A primeira denúncia foi a respeito das caixinhas de ônibus. É, pois é. Ah, mas esses caras são da instituição ali religiosa, né? Não sei o quê. É religiosa, né? Parada tá, tá a serviço de Cristo aí. Aí os caras entram no ônibus pedindo ali ajuda o pessoal a comprar umas canetas, né? Porque eles têm que parar de usar drogas, sei lá. É uma sacolinha. Uma caneta, os caras pararam e não podem voltar, mano. Eles vendem, na verdade, não é uma caneta. É um kit que vem uma caneta, um santinho e um brinde dentro. Brinde geralmente é um cordão, é uma coisinha que brilha. Pelo que eu vi, mano, o primeiro os caras estavam vendendo era bombom. Aí outra vez era caneta, aí vinha caneta com outro brinde. Aí vinha aqueles anéis que vinha no xilito. Aqueles... você o Capitão água, Planeta. Aí tinha, aí depois eles começaram a vender as paradazinhas tecnológicas, véio, tipo uma lanterninha, não sei o quê. Sim, verdade. Não era uma lanterninha, não, era uma caneta que virava uma lanterna. É, pois é. Tecnológica. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Mas estou trabalhando. Eu acho massa, velho, que a galera que tá andando no ônibus é tudo lisa zona, né? Todo mundo tá sem dinheiro. Aí o cara entra pedindo ajuda, não sei o que, pedindo o pessoal comprar as canetas e tal. Aí o cara diz assim: rapaz, eu já fui presidiário. Aí os caras começam a afastar, né? Tá montado e tudo, aí os caras começam aí, vixe. Pô, mas aquele decurso, né, velho, cara? Tu é doido, meu Deus. Isso é escroto. É, mas tu me lembrou de uma situação interessante. Tem um amigo meu que ele tem mania que quando o cara tá cansado assim e tal, tá meio com sono, aí o cara diz: nego, macho, tô doido pra dormir. Aí esse bicho tem mania de dizer assim: macho, deixa pra dormir depois que tu for preso, né? Aí beleza. Aí teve um dia desse que a gente tava se deslocando de uma localidade pra outra no trabalho, né? Dentro do horário de trabalho. Sério, tu tava se deslocando de uma localidade pra outra, né? Eu poderia estar me deslocando de uma dimensão pra outra, mano. Podia. Podia não. Podia uma dimensional, né? Podia. Pois é, mano. Poderia ser um... Na verdade. Podia ser um... Como é que tu chama? Plane não sei o quê? Planinalto. Planinalto. Pois é, eu poderia ser um planinalto, mano. Ele se alarmou quando ele ouviu não sei de onde, não sei que eu tava cheirando tinta. Aí, mas esse bicho foi. Tinha outro pessoal do trabalho, né? No ônibus. Aí o cara falou: ah, mas deixa pra dormir quando for preso. Aí dizia que tinha um ex-presidiário no ônibus. Falei: compadre, que história é essa aí que os presidiários dormem? Não sei o que e tal. Fica só o cara, fica só maquinando a fuga. Cara, ah, maluco, não sei o que lá, é muito ruim, mano. A negada pensa que o nego é preso e fica lá só curtindo, não sei o que e tal. Tá, mas é putaria mesmo. É porque o cara escuta, mano, aquelas paradas de... Não, o presidiário no Brasil, é, pra ser sustentado, é mais de R$2.000, não sei o que. E a população ganhando menos do que R$1.000, não sei o que. É doido, mano. É escroto demais. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. Então eu pego a 06 todo, quase todo dia, cara. E tipo assim, quem sabe, quem pega a 06 sabe que aparece de tudo na Topi, cara. De tudo mesmo, velho. Se eu tivesse dinheiro, velho, tu acha que eu estaria me sujeitando a qualquer coisa do Topi cronomicamente? já passaram a mão na tua bunda, já, dentro da 06 lá? Já, mas não, aquela véia. Confissões de um passageiro. Nunca passaram a mão na minha bunda, mas, velho, tem velha que vive se forçando. Não tá entendendo, velho. Eu tenho um chamariz pra velha, mano. Velha tarada. Aí tu tá liso porque tu quer, né, mano? Mas tu acha que uma velha dentro da Topi vai ter dinheiro, né? Mas ninguém sabe, mano. Não, você é aposentadoria, só não tem dinheiro pra gastar com táxi. Aposentadoria, que varia. É do nível de vir, parar na minha frente, tirar minha bolsa da frente pra ficar se roçando em mim, macho. Não, importa, mas aí já é putaria, viu, doido? É assédio sexual, moral. É mesmo, viu, mano? Já é outro nível, viu, mano? Já é outra conversa, né, história de pois Lula. Pois é, mas tu tá parado no ônibus, a coroxê, meu filho, com licença, afasta tua bolsa. Não, é assim, eu quando entro no ônibus, o que eu faço? Eu boto minha bolsa pra frente e vou e me seguro. A velha tá vem, entra na minha frente e vai empurrando assim de lado a bolsa, saca? Ei, macho, agora um negócio, outra história de liseiro também que a gente não pode esquecer é as quentinhas, mano. Eita. Mas quentinha é irado demais, ó, mano. Quentinha, tu é doido, é. Eu sempre tive raiva de quentinha, macho. Eu nunca gostei disso, velho. Macho, eu sempre achei o sucesso, ó, doido. Negócio de quentinha. Sempre gosto da comida. Sempre estaria, mano. Na época eu era estudante, que eu só comia a comida da minha mãe e tal, mano. Tu é doido, mano. Eu achava um negócio fascinante o cara almoçar de quentinha, porque todo dia era um negócio diferente, mano. Mas tu ainda é da época que era R$5 a quentinha? É o tempo bom, viu? Também. Mas isso é uma época dourada, mano. Tá por fora, mano. Tem lugar do centro que ainda é, velho. Aí tem, não. Tem morte lenta desse aí do centro que é 5 contas. Aí não é quentinha, não. Aí é frio. Aí tu entra tem um restaurante, mano, lá do centro, mano, que o baião, o prato de baião com galinha é 2 contas, velho. Ixi, cara, mas. Acha esse teu presente tá atualizado, mano. Mostra instantânea aí. Não, já faz uns 2 anos, eu acho que. Ah, vem 2 anos. Mesmo assim, R$2, mano. Comer morreu. Comidas ali altamente duvidosas, né? Assim. Tu é doido, macho. Eu lembro que ali também, ali perto. Eu era estagiário ali no Cefet, né? E tinha um lugar, macho. Que o nome. Eu não sei, eu não sei se é indígena, não sei o que era, macho. Era Sacaçauê, o nome do lugar. Ó. Aí a negada chamava de Caçacauê. Não tem mais, não existe mais, não. Caçacauê. A vigilância sanitária fechou. Deve ter. Ei, macho. Ei, bom almoçar no Caçacauê hoje. Macho, era, tu é doido. Era R$3,50. Vinha a marmitazinha. Era uma mistura. Eita, mistura, pra negada aqui não sabe, é a carne, né? A carne. A gente chama de mistura aqui. Será que nos outros estados é mistura, hein, também? Pois é, boa pergunta, cara. Eu vi que certo em dizer o que poste é. Poste aí nos seus comentários, porque aqui você tá comendo aqui. O que é a guarnição? É o baiano. A guarnição é o termo correto. O acompanhamento, né? É o que a gente chama. O que é o comer hoje? É baião. Aí o que é a mistura? Pariu, te comeu. É baião, então arroz, feijão. Aí o que é a mistura? A mistura é ovo, então queijo coalho assado. Eu imaginei agora o Vitor com aquelas roupinhas de trabalhador civil assim. Entrando assim no restaurante self-service. O Zé PI, né? Que negada chama. Aí o cara olhando assim, qual é o de comer aí? Qual é a mistura, mano? Qual é a mistura hoje? Ixi, hoje tem bife acebolado e bisteca. Bife acebolado, frango. Bisteca, zona de porco. Ixi, Maria. Eita, mano. E os sarrabulhos. Mas tem umas paradas dessas. Tu gosta, velho, de sarrabulho? Eu gosto muito, macho. Caralho, velho. Ai, que lascar, mano. Que torroi, velho. É bom demais, mano. Já bem, você não tá acreditando, não. E é bom demais, macho. É doido, né, mano? Sarrabulho, mano. Sarrabulho com cuscuz é muito bom, velho. Cuscuz, mano. Eu estaria. É um dos meus pratos favoritos, mano. Estaria aqui. Regional. A gente tá falando de liseira, né? Mas quando o cara almoça, véio, que tem arroz, feijão, frango e o cuscuz, mas é elite ali. Botou o cuscuz, é elite já. Eu vou te dizer que eu não gosto de farofa de cuscuz, não, mas derrubado demais. É bom, mano. Piranha. Ah, somos os dois, velho. É. Detesto cuscuz, detesto comer fora, velho. Detesto comer cuscuz assim. Eu venho de uma cultura que o cuscuz ele é comido com café em horários de merenda. Ah, é, cuscuz com leite. É. Não, cuscuz é bom. Muito. Um cuscuzinho com uns paulistinha, com carne moída. Eita, ovo estrelado. Tá aí um negócio que eu não vejo faz tempo, é o cara do paulista, ó, mano. É, o paulista. Aí tu é doido, sabe, bota, tem que botar uma fotinha, uma figurazinha do paulistinha na descrição do O cara ficar gritando com a chegadinha, né? O paulista não, é a tapioca, né? Então. O paulista é a tapioca, o cara passar com uma tabuletazinha. E, mano, mas era gostoso. Parece um peitinho, mas é um cuscuz formado de um peitinho. Esse vídeo é todo pornô, né, mano? É, mas bota a foto aí que tu vai ver. Tem tantas formas do cara dizer, o cara, não, mas parece um seio. Parece um seio, né? Ele falou, parece um peitinho pra tu ver uma putaria, velho. Se fosse seio, pelo menos, né, cara? Não é peitinhos. O cara todo, como é? Aquele cantadas de pedreiro. Eu quero saber se não é, mano. Inclusive, se tiver alguém que mexe com o Photoshop e tiver desempregado, né? O senhor cria o quadro aí das cantadas de pedreiro do Ferrolho, né? É doido, né, mano? Tá doido. Eu vou até copiar aqui, ó. Ai, porra, pra você dizer que é mentira aqui. Aí tu diz com o que é que parece. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. Tá falando de comida aqui, mas tu é doida. Não, depende, porque hoje tá falando de outra coisa. A comida ali, tu é doido, de liseira, que é foda, mano. O cara comer é arroz, ovo, e o cara ainda acompanha um copo d'águazão. Mas tu sabe que isso aí, mano. Quando não é, isso. Quando não é o que suco faliu, né? O que é esses, da baleia. Esses sucos. Suco artificial, hein? Esses sucos artificiais, esses sucos em pó. No lugar da água. Que suco, velho, que suco. Isso, cara, eu devo confessar, cara, que eu detesto suco em pó, mas eu adorava que suco, velho. Eu adorava que suco, velho. Que suco de morango era a melhor bebida que existia pra mim. Morango e de tangerina são os melhores. É o da baleia, né? É o da baleia, exatamente, é o da baleia, pode crer. Da baleia, caralho. Ei, macho, agora tá aí um negocinho show de bola, macho, que eu sou muito feliz por estudar na UFC, o RUzão lá. Eita. Ei, mas eu já ia dizer que tu era perigoso pra caralho, viu, mano? Porque tu estudava ali no Cefet, tu não tinha coragem de andar até o RU ali da UFC, mano. Não, mano, porque no Cefet tinha merenda de graça, mano. O Cefet é merenda de graça, o Cefet era merenda escolar. É, tu vê, né? O Cefet lá. Ah, nossa. Ele me falou lembro. Merenda de graça, você que era merenda, tu falou merenda escolar, cara. Isso te teve todo o colégio público pra mim. Eu achava que era cozido, né? Eu achava que era coxinha, não sei. Não, cara, eu pensei que era uma comida de jeito. Era mingau com bolacha maria, ou então era cuscuz com sal, com linguiça, com carne de charque, ou então era sopa, canja. Carne de charque, velho. Por isso naquela época o Ferrolho era bem gordinho, né, mano? É, mancha, era bom, mano. Aí dia de sexta-feira era o melhor, era o Max Effect. Era um hot cat, não era hot dog, não era hot cat. Que era um cachorro quentezinho, ó, mancha. A salsicha era toda picotadinha, aí botava dentro. Não era, era só uma salsichazinha toda cortadinha, os pedacinhos, os cubinhos, bem miudinho. Aí vinha uns 3 cubinhos por pão. Ei, macho, eu pegava a fila, voltava pro final da fila e ficava comendo na fila, direto. Eu comia umas 3 vezes. Cachorro. Pô, tempo bom, hein? O cara ei, guardava macho. Pro sábado e tal. E quando eu passei, quando eu entrei, ganhei a bolsa no laboratório, era só eu chegar com a carteirinha lá e eu ia de jaleco e tudo. Ih, o médico é doutor Ferrolho. Era pra dizer lá. Que o cara tava trabalhando. Aí eu não pegava fila, ia pela lateral e pegava um saco com 20 cachorro-quente, aí levava pra galera do laboratório. Aí tu comia festa. Sozinha. Levava 20 e chegava lá 10, né, cara? Não, mano. Era um desvio de verba inacreditável. Aí lá a gente comia com um cafezinho dentro do laboratório. Né? Ixi, Maria. Não contaminava, não, mas essa porra. Tinha vez que era aquele suco, macho, jandaia, que vem uma garrafa com. Uma garrafinha. Esse sem suco. Sem marca. Deixa eu voltar. Era um suco concentrado. Tinha vez que era um suco concentrado e tal, que a negada lá desdobrava. Era um litro desse suco pra um. Desdobrava, putaria. Que o cara pegava esse suco. Assim, isso aí que o Vitor falou é uma coisa que pouca gente lembra, mas isso aí era basicamente a melhor comida possível para ter no dia de merenda escolar, era exatamente suco. Porque, tipo, assim, quando tinha suco, macha, a fila dava volta no colégio. A tarefa é que o cara pegava o suco, né, o sucozão ali, derramava todinho numa garrafa, usando Coca-Cola 2 litros. Aí tacava água ali pra aumentar, né, o suco. Mas tá doido. mas era bom mesmo, ó. Aí tinha vezes, mano, quando era mesmo sorteado assim que o cara pegava, aí era baião com linguiça, o dia melhor, era baião com linguiça, aí vinha um pedacinho de rapadura. Eita, porra! Ele deve confessar que eu nunca vi. Aí tu desabotoava o jaleco, né, nesses dias aí, porque tinha que ser, era... mano, o calor subia. Ei, mas era bom, ó, mano. O calor subia, gente, merda. Agora, o dia que eu menos gostava, mano, o que eu menos gostava era de mingau. Dia de mingau não prestava, não. Acho, mano. Tu é doido, mano. Tinha um dia lá do colégio que eu estudava, mas que a comida era um arroz, tipo uma papazona de arroz de leite, sei lá, ok? Aí, mano, o cara... Mas tinha gente que era aquele arroz de leite e carne moída. Aí o cara olhava assim, eita, porra. Aí tinha gente que eu não conseguia comer, não, mano. Mas tinha aí gente. Vendi, é? Tinha gente que repetia o prato, meu rapaz, mano. Chega. Mas gosto é gosto, né, mano? Tem cara que gosta de o que é, mano? Sarrabulha? Sarrabulha é bom, mano. Sarrabulha é um iguaria, mano. Mas eu só vou fazer o desafio, mano. O ouvinte aí que não é nordestino, bote só no Google uma fotozinha de um sarrabulha aí. Vai pegar pesado, é gostoso, mancho. É que nem você falar sushi. Sushi é peixe cru. Eu comer peixe cru. Agora eu tô com a imagem do sushi no Google. Não, eu só digo isso. Tire suas conclusões aí e veja... Sei não, viu, mano? Sarrabulho, né? É, sarrabulho. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. Teve um dia, mano, que eu tava em casa e não tinha nada pra comer, meu cara de madrugada ali. Ixi, mano, os caras tá com fome. Aí tu foi fritar a bolacha de sal. Exato, cara. Cara, rapaz, mas só tem creme crack aqui e tal. Aí pegou como é? Manteigazinha, aí torrou na frigideira, meu cara tacou sal em cima. Ixi, menino. Fica bom, mas essa porra. É doido, meu. Melhor comida GG, da noite. GG. Agora esse negócio de GG pegou, né? Mas todo canto, ó. O cara vai dizer que ele diz, não, GG. Que é o quê? Tá doido, mano. Melhor comida ali que o cara já comeu na noite, mano. Bolacha torradazinha. É, mas há de se convir, mano, que a fome é o melhor tempero, viu, doido? Mas, tipo assim, tem um primo meu que sempre faz esse tipo de coisa. Aí uma das vezes ele foi fazer bolacha desse jeito, aí ele falou assim, cara, e se eu botasse ketchup? Aí ele botou ketchup, botou um bocado de porcaria dele, mas no outro dia passa mal pra cacete, né? Esse bicho, esse bicho quase morre, velho. No outro dia ele tava fudidaço, velho. Putaria. Não, mas aí o problema é da porra do ketchup, mano. Porque pois o cara fazia o prato direto. É porque assim, o cara falou assim, mas se eu colocasse mais tempo, não ficava mais gostoso, não? Aí esse bicho começou a colocar coisa dentro, mano. Foi ele e outro primo meu, mas os dois ficaram muito fodidos. Sério, o cara botando uma filepinha de azeite, né, cara? Não, porque azeite é muito bom, né? Não presta, não. Não, azeite você... extra vivo. Vocês não pegaram essa moda, não? Que apareceu num Fantástico, sei lá o que azeite fazia bem. Aí toda vida que alguém ia comer, exatamente, tinha que botar uma fileira de azeite, né? Da pessoa, irmão, ferrolho indo lá no PFzão do Mercado Central ali, comer o sarrabulho dele e tal. Aí, mano, tem um azeitezinho não pra importar aqui e tal. Tu falou um negócio agora que eu dei valor. Macho, mercado, macho. Eu me lembrei na época que eu ia, macho. Eita. Eu ia. Não, que eu fui várias vezes. Eu ia tentar roubar as frutas. Não. Eu ia pro Morro Branco, aí Beberibe, aí tinha um mercado central. O Morro Branco é muito massa, cara. Aí o Mercado São Central lá e o lanche era... gostosinho, que chamava. Gostosinho não é o gostosinho tradicional que a galera come aqui, que é o cuscuz, com carne moída e outro. Não, era pão com carne moída e maionese. Aí... Sabe que gostosinho aqui já é outra coisa, né? Já mudou. É, mas aqui a negada chama isso aí de caiduro, né? Não? Não, não, pessoal, não, vegetaria, que eu não, conheço como caiduro. É um pão carioquinha com carne moída e maionese em cima. Eita. E a bebida era aquele refrigerante de caju, macho. Porra, diabo. Eita, o que vem numa garrafa de cerveja. Cara, dava uma mordida. Que pariu, aí é... Dava uma mordida, saiu a carne moída por baixo. Eita, macho. Ei, mano, eu só quero deixar um comentário que o cara que faz isso aí é meio tapaduzão, viu, mano? Porque o cara que quer comer sanduíche, mano, tem que entender que tem que forrar a parte de baixo, né, mano? Eu vejo isso muito aí na lanchonete, mano. E quando é a salsicha, mano, o cara dá uma mordida e a salsicha cai todinha. Mandelva fez isso. Animal. Mas, Ferrolho, o gostosinho aqui é outra coisa. O gostosinho aqui é aquele... É uma marca de sorvetezinho, não é não? Aí é... Ah, é Marujinho, mano. É, Marujinho. Ah, é. Só pra confessar que Marujinho, mano, outra iguaria, viu? Mas daqui tá é Marujinho, aí o concorrente é o Gutinho. Caralho, Gutinho. É, na época que eu jogava videogame ali no Tony, hora 50 centavos, eita, aí, o cara ia chupando aquela embalagemzinha, mano, chega a vir a tinta, o cara... Chega bem a tinta, tá? Era o almoço, viu? O plástico são impresso, mais resistente do que o do sacolé. Era, tinta é doido, era um almoço, aí chega bem o código de barra, ó, caralho, os beiços pretos. Ele me dá um de cajá, e o cara ia, vixi, transparente, ó. É pra você vir na onde cajá e nunca tem o que você quer, mano. O sabor que você quer, nunca tem. Nunca tinha. Tem de quê? Tem de iogurte. Tem de iogurte de ameixa. Eu sempre ficava frustrado, mano, quando eu ia comprar um din-din, né, o sacolé pra outras regiões. E a mulher, eu perguntava, ei, tem o de castanha, que é um dos mais doideira, né, que teve cara comprar. Aí o cara dizia, não, mano, o de castanha acabou, só tem o de tapioca. O cara, ei, égua, velho. Será, hein, mano? Será que tem... Essas coisas assim de castanha fácil lá pro sul, hein, mano? Tapioca, velho. Eu não entendi, foi o comparativo da mulher, mano. Tu pai, não, queria um de castanha, rapaz, tem não, mas tem um de tapioca. Não, mas é porque isso aí tá dizendo quando só tinha um sabor, que era o pior sabor possível. É, mano. Ah, ela é, que é o ponto que de só estoque, tem sabor, né? Tapioca, é. Batata doce, velho. Ei, mano, agora o que você... Ei, mas quando o cara pediu de castanha e dava o de coco queimado pro cara, era foda, né? Coco queimado. É, que parece. O de coco queimado parece o de Nescau, mano. Como é que a negada faz din-din de coco queimado, mano? Faz tanto tempo que eu não como de coco queimado, eu não sei a diferença, ó, mas no sabor. Eu não lembro. Não tem diferença, mano. O que eu gostava mais era de cajá e de abacate, ó, mano. Puta, abacate, que abacate. Onde é que tu achava din-din de abacate? Ei, mas tinha um que era um dindão, lá na Mozart. Eita porra, mano. Ei, macho, a mulher não cortava o saco, não. Era o saco, era bem grandão, macho. Era assim, uns 30 centímetros. Era grande, era 50 centavos, mano. Era dindão. Eita, menino. Só que aí no dia dindão, que eu gostei do logotipo. Dindão. Mas no dia que eu fui comer e ver um cabelo dentro, eu nunca mais. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. Ele lavou o cabelo com Juvena e passou Neutrox, ficou show. Caralho, o cara conseguiu fazer N propagandas em um segundo. Ei, mano, Juvena é o novo, mano. Tá bom, Colorama. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. Agora tu entrou aí numa parada interessante ali, esse negócio de banheiro. Ao invés banheiro? Ninguém falou de banheiro. É, mano. O cara falando sozinho. Só falaram de banheiro, né? Parece aquelas coisas da Praça é Nossa, o cara tá doido pra entrar no assunto aí. Não, mas tu falou um negócio interessante, né, rapaz? Bombeiros, né, e tal, não sei o quê. Ninguém falou nada, né, disso aí. Mas eu perdoo o Joel, porque geralmente sou eu que faço isso, vai lá. É porque o cara tem aquela falta de shampoo, né, o cara assim. Aí ou o cara lava o cabelo com sabonete, né, fica todo pedrado o cabelo. Não, com aquele sabonete é bom pra cá, tu febo, com pH. Ele quebrei. Sabão de coco ali, ou então o cara passa babosa no cabelo do nariz. Ei, mas tá um negócio que eu já vi muita gente falando mal. Nunca vi falar porra da babosa, negada, né, passando no cabelo. Ei, mas lá na casa da minha avó babosa, eu já vi. Babosa, mano. Babosa, é, eu tinha um amigo meu que tinha muita calvície. Ele passava babosa no cabelo. Nunca serviu de nada. Babosa. Ele careca hoje. Ei, Jota, eu vou dizer que eu senti que esse discurso foi uma parada pessoal tua, viu, mano? Pelo tanto de voz, tu começou a falar meio triste assim na parte do cara. Nunca fez efeito. O cara assim. Não, mas eu sou careca, né? Valeu. Só que eu não. Eu ainda pô. Uso até hoje, hein? Não tem. Eu achei que tinha umas entradas, mas beleza. Não, eu vou ser careca puramente, mas eu já estou convicto disso, já sei disso desde os 14 anos, então por mim tanto faz. Já raspou logo a cabeça logo. Não, ainda não. Vou raspar quando tiver. Pra não ficar aquela carecazinha só em cima, vou raspar ele todo. Parecido com o mestre. Só que um pouquinho mais fraco. Só um pouquinho mais fraco e um pouquinho mais gordo. O mestre foi muito hard, né? A careca zona dele lá. É porque ele raspou logo tudo, mano. Quer saber de ficar pegando emprestado da esquerda pra direita? Raspou logo. Tá, ele tá certo, certo você fazer isso. Eu estaria. Mas tu é doido, mano. Eu já vi a minha mãe, mano, extraindo a babosa da planta, mano. Como é, mano? Purinha, né, que o pessoal chama. Extraindo a babosa da planta. A planta é a babosa, mano. O nome da planta é babosa. Não, mas não, o cara pega o punhado, né, aquela planta ali, o tronco, espreme, sei lá. É, aí vai espremendo aí. Enche um pacotezão de shampoo ali com babosa, todo verde o negócio. Cara, enche. Ei, mano, é fedorento, mano. Tem cheiro de vômito, mano. É muito ruim, babosa. O cara ataca no cabelo isso aqui, mano. É, mas a babosa ali é o conhecido aí, o pessoal não sei se vai saber, é o conhecido famoso aloe vera. É não, mano? É, mas aloe vera é babosa. Pô. É, aí é que eu sabia que aloe vera é babosa. É, mano, a negada bota aloe vera no rótulo lá do shampoo, que é pra não dizer babosa. Mas aloe vera é babosa. Não estaria, né? Aí o cara arranca uma folha daquelas e espreme mesmo. Tem um monte de utilidade, mano. Negada cura até cegueira com babosa. Ixi, Maria. Tem gente que fica cego com babosa, né? Estaria. Negada passa babosa, mano, na cabeça, tira suvaqueira. Suvaqueira. Caralho, babosa suvaqueira. Babosa é bom demais, mano. Teve uma época aí, eu me lembro demais, porque... É, até a minha falecida sofria avó. Não, minha falecida avó, ela até ainda tentou dessa homeopatia que chama, né? Quando você vai tentar fazer por. Coisas. É, como é? Natural. Uma alternativa, é uma alternativa medicina natural. Medicina então, natural. Medicina natural, pois é. Era um shake de abacaxi com babosa e tudo mais. Aí tinha um tal do noni, não sei o quê. Ixi, mano, é o noni, ó. Minha avó tinha câncer na época e tudo. Aí né, ela teve essa história aí da babosa que curava até o câncer. Mas aí tinha um livro do cara que disse isso, que afirmou isso e tal. Aí tinha a foto da babosa. Medicina de azé, é. Não sei, aí eu sei que tinha a foto da babosa na capa e tudo, não sei o que, mas não deu certo não. Passou no jornal, no Fantástico, muito agora lá no trabalho teve uma época que estourou a parada do Noni, que foi de uma vez, viu, mano? É, todo mundo. Todo mundo levando as garrafinhas da porra do Noni, o bicho ruim, que são uma porra e tal. Que putaria é essa, mano, de Noni aí? Macho, o Noni, mano, segundo o cara, o xamã, né, como é? Xamã. Não, mano, o pajé, né, que vende lá. O babalorixá, né, o babalorixá. É, o pajé que vende lá no Montese. A descrição dele, macho, é duas bolinhas que parecem ovos de macaco, ó. Como é? É bem isso, mano. É, macho, é uma planta que... É uma fruta, mano. Aí o cara bota de molho essa bicha e tal, ela solta um leite, né, o cara tem que tomar esse leite e tal. Mas dizem que quem toma um Noni é 20 anos, mano. O cara não morre, não. Tem um chefe meu, mano. Sempre daria. Todo dia esse bicho bebia um litro de cachaça, né? O Noni parece, com um graviola, ata. Ata, ah, sim. É, a fruta. Aí esse meu chefe todo dia bebia um litro de cachaça e no outro dia de manhã tomava uma garrafa de Noni. Mas o fígado do cara é bonzinho, mano. Nunca teve problema nem nada, só tem a carona inchada. Fora isso. A putaria, ele não era conhecido como Traquina. Não. Cara, a zona redonda, mas só tá pior. Keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Ei, mas voltando aí pra comida sem ter saído do shampoo. Eu me lembrei, mano, foi daquele palhaço que até morreu, mano. Que passava vendendo aqueles era o Chirulito. Nossa, aqueles... cara, vixe Maria. Não, pai, tu era tirolesa. Tirolesa? Não, mano, Chirulito, mano. Chirulito. Eu lembro desse cara, mano, vixe Maria, mano. Aí era um conezinho feito no papel, aí ele enchia com açúcar e botava um palito. Era só açúcar. Eita. Queimado, mano. Aquilo... Só mas isso daí, cara, tem um porrada de palhaço vendendo, macho. Inclusive, teve um dos aniversários do Defesa, que a gente tava no meio da rua e meu irmão pagou 10 reais de palhaço pra ele ficar gritando no meio da rua, parabéns. Ei, mano, sabe qual era a estratégia desse palhaço aí que eu achava interessante? Porque ele era um palhaço todo puto, né? Cara? Era, ele é todo nervoso. Aí cara. A negada perguntava, ei, mas tem de que aí? Porque a porra era mesmo, era só açúcar queimado, não tinha sabor. De, não, tem de bosta, catarro, tem de catarro, mijo, bosta, não sei o que e tem tal. Tem de bosta, tem de merda. Cara, e o bicho vendia bem, mano. O bicho era puto e tal. É, vendia, mano. Convenhamos que era gostoso pra caralho nessa. Era só açúcar, mano. É. Mas é muito bom, velho. É muito bom. Ele ainda botava aqueles granulados diabéticos, né? Ele botava aqueles granulados incoloridos em cima, aqueles granulados de. Não. Mas pelo menos assim, por aqui, o pessoal que vendia isso é açúcar queimado puro. Não tem nada de por cima, não. É o açúcar queimado no guarda-chuvãozinho. Você tirava e comia. Nada, nada pra enfeitar. O palito de dente, velho. É o charme, né? É. Era o charme, era o açúcar, né, enrolado num papel com um palito de dente. Era um palituzão, mano. Vixe, e você é palito de dente? Daqui era aquele palitinho de guarda-chuva de plástico, aquela parte de baixo. Aí é muito elitizado aí. Jota aí mora na Barra do Ceará, mas é outro mundo. Era um palitinho de madeira. Era como é demais, era 10 centavos um tabuleirozinho, aí ele saia gritando, ah, o Chevrolet! Caralho, tu falou agora, a gente tinha que ter chamado, olha só, pra provar que isso que eu tô falando, tinha que ter chamado o Samuel do Cabine do Tempo, porque esse bicho mora aqui do lado, todas as vezes como ele também conhece os caras que vendiam por aqui. Macho, né? Tu falou, mano, desse cara aí do Chirulito, mano, era todo dia, mas esse bicho passava por aqui, o cara tinha que comprar, mas... Meu Deus do céu! O cara, mano, palhaço, sou muito louco, putaria. Era, mancha, era o dinheirinho do troco do ônibus, tá aí. Aqueles 10 centavos que sobraram lá do troco da meia, né? Hoje em dia não existe mais palhaço comerciante, não, né? Mas é raro, né? Você vê? Não sei, mano. Aquela negada que enche. Agora, mancha, é muito liseiro também. Aquela negada que pega algodão doce, pega o saco, aí sopra dentro pra fazer aquele saco bem cheinho, aí bota naquela vara e sai na bicicleta. Aquelas como, aqueles pãozinhos de leite que vende no sinal, aquele ali é tudo cuspido, mano. O cara sopra. Como é que o cara enche aquele saco? Fica bem cheinho. Isso é mesmo, viu, mano? O cara não é analisado por esse lado, não. É mesmo. Rosquinha, bulim, suspira, aquelas coisas, é tudo cuspido, mano. O cara... Será, hein, mano? É doido, mano. Aquilo ali é batata, o cara pegar uma salmonela, sei lá. Salmonela, o bicho pega algo pesado. Salmonela tá nem pelo sopro, não. É tuberculose mesmo, uma gripe. Esse bicho queria dizer... Tuberculosezinha de leve, né? O cara assim e tal. De leve. Ele queria dizer AIDS, mas parou. AIDS. Exageram só um pouquinho, né, cara? Só pensa assim, mano. O cara está terminal, né, no hospital, o médico chega assim, meu amigo, mas você não comeu um algodão doce, não, né? Agora eu vou dizer um negocinho. Pronto, agora tu falou no hospital aí, eu me lembrei. Quer ver atestado de liso? Uma pessoa ser liseira mesmo, liso, pobre. Espírito de pobre. é médico e enfermeira e qualquer pessoal da área da saúde, eu tô falando é pra você mesmo, ouvinte, que sai do hospital na rua de jaleco. Macho, caralho, é isso? Como é que um inseto, macho, sai do hospital com jaleco, vai pra rua, pega toda a fumaça, poeira, leptospirose, toda a doença, na rua, fumaça de cigarro, aí sai, fuma, vai merendar, entra no Ceboso, compra dois salgados e uma jarra de suco por R$1. Morte lenta. Aí volta pra dentro do hospital, mano. Com jaleco, mano. Aí vai atender o paciente. Não, peraí, que eu vou só trocar minha luva. E o jaleco, pode? É só pra dizer, não. É porque eu sou da área da saúde. Um dia desse eu tava saindo aqui no condomínio onde eu moro. Aí tinha um inseto aqui chegando. Desceu do carro de jaleco. Tu já pensa isso, mano. O cara chega em casa. Mas isso aí, que o Ferroiro tá falando faz sentido. Porque eu passo todo dia em frente ao HGF. Macho, todo dia tem que ter pelo menos uns 5 ou 6 saindo de jaleco. É pra dizer que é médico. Macho, não faz sentido esses caras saindo de jaleco. Pra dizer que é médico. Não, você vai entender, os caras da máfia branca, vê se você vai atender na rua, vai atender na rua. Máfia branca, olha isso. Isso é só pra dizer que é médico. Aí sai, é, mano, é só pra dizer que é médico. Tem esse negócio de dizer. Nossa, putaria. Não. É, mano, é porque isso é coisa de liso, mancho. Falou é, o mano. Cara que usava o jaleco pra furar a fila do cachorro quente. Aí tá... Não, aí eu tava. Não, ali eu não trabalho na área da saúde. Gaguejou, eu tava trabalhando no laboratório. Gaguejou. Eu tava trabalhando no laboratório. E grande coisona, viu, mancho? O cara analista químico é liso. Tinha nem pra merenda, pegava era no Cefete. Mas tu usava o teu jaleco pra furar a fila da eleição, mano. Da eleição? É, mano, o cara, quando tá de serviço, médico e força armada, não fura aquela fila lá pra votar? Fazer isso aí também, tu? Outra parada ali de shampoo, mano, que é cor de liso, mano. O cara pega, shampoo tá acabando, o cara taca água ali pra comprar. Caralho! Vai render, né? Isso é demais, macho. Outra cor também, que é batata, finalzinho do sabonete, o cara pega aqueles pedacinhos de sabonete, junta um bocado de sabonete, ó. Farra aquele monstro, né? Farra o bolo. Farra o bolão. Isso aí que tá falando, Vitor, eu nunca fiz, cara. Isso aí é o do shampoo, ó, muitas vezes já, mas isso daí de um tapar de sabonete, eu acho ceboso, mano. Ceboso mesmo. É limpo, mano. Sabonete é sabonete. Ah, mano. É. Tu junta com sabonete e sabonete. Bota no finalzinho. Junta um bocado, faz um bolo com um sabonete. Eu acho ceboso, cara. Sério mesmo. Não é pra comer, não, mano. Não é pra comer, não. Aí fica aquele sabonete de cor diferente, um azul, um rosa, um branco. Hoje em dia não tem mais, mas também tinha um negócio que era cara da favela, o bombril na antena. Eita, ixi, bombrilzão na antena era clássico, ó. Cara da favela, ó. Mas em casa eu tinha, mancho. Ei, mano, devo confessar que isso daí de vez em quando ainda vejo, hein? Tem uns botequinhos lá pelo Araturi, que volta e meia a televisão é de antena e tem esses bombrilhos. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Mas estou trabalhando. Mudando um pouquinho de assunto, mano. Tem outras manobras de liseira ali que o cara faz pra poder... É, tipo esse negócio do shampoo ali, pro cara aumentar ali o... O desdobrar. Quando a caneta ali não queria mais pegar, mano, o cara esquentava a pontinha dela. Assim. Passava no sapato, né? Fazer... Caralho, passar no sapato eu nunca vi. Passava na borracha do sapato. Mano, sapato. Passava na lateral do sapato, a ponta da caneta esferográfica, pra não citar marcas. O cara pegava o isqueirozão ali, aí era, tacava, mano. Ali. Caralho, mano, um isqueiro é foda, viu, mano? É, mano, até doido. Que eu se vocês fiz... já fumavam, mano, nessa eu época. Já fumava, eu ia dizer. Eu pegava isso aí, mano, teve uma vez que eu estourei uma caneta na minha camisa ali, fazer essa putaria aí. Porque eu tava esquentando, a caneta não queria pegar, mas esquentando, égua, mano. Aí passava no papel, a bicha não pegava, aí botei tanto ali no fogo que a bicha estourou de uma vez ali. Caralho, mas eu nunca vi, não. Isso aí é uma suvinagem foda, porque uma caneta naquela época era uns 50 centavos, né, e tal. Não, a caneta, 50 centavos era uma caneta boa, né, não era a caneta genérica, era 35 centavos. Ah. Tem um maluco lá da faculdade que esse bicho, ele escreve, sabe aquela parte de cima da folha? que é branca. Sim. Esse bicho bota uma régua e escreve naquela parte, cara, com uma letra minúscula. E ele, cada linha do caderno dele, ele usa duas vezes. Esse bicho tá no segundo semestre e não gastou ainda o caderno todo, cara. Esse cara aí, tô colando nele que ele vai ser rico, mas em algum momento da vida dele, ele vai... Esse bicho tá no mesmo projeto que eu pra fazer o jogo, cara. E esse bicho, cara, é inacreditável, cara. Às vezes a pessoa fala assim, arranca uma folha aí pra poder aparecer a chamada. Ele, eu? Não, pede a não sei quem aí, por favor. É as manobras econômicas aí que o cara faz. Eu nunca vi ninguém tão subindo pra folha, cara. Ei, mano, tava falando agora de história de Liseira e tudo, não sei o que, daí eu lembrei do bombril na antena, aí eu fiquei pensando. Porra, mas pra aumentar a captação, né, das ondas e tal, não sei o quê. Aí eu peguei e disse assim, isso ainda acontece, macho, a moçada aí que tá com seu roteadorzinho, quem nunca, né, hashtag, quem nunca, aquela latinha de refrigerante cortada, bota na antena pro cara aumentar a captação. Vixe, Maria, isso daí eu não sabia, não. Ei, mano, o cara abre, eu já vi até um como fazer, né, o cara abre a latinha de refrigerante e bota na coisa, negocinho do roteador pra aumentar o Wi-Fi, o sinal Wi-Fi. Refrigerante não, mas o que eu sei que funciona 100% ali é a batatas que vem numa lata Pringles. Esférica, cilíndrica. Ele se esforçou. Ele passou duas horas lá dizendo. Pra não dizer que era a porra da Pringles. Não, mas ali não tem sentido, não. Eu vi um que tem naquele achocolatado de uma marca muito famosa, que é uma latinha vermelha. Uma latinha vermelha que ela vem toda torcida assim. Das crianças radicais, né? Das crianças radicais, pronto. Aquele achocolatado assim que vem com raio. Ele é todo metálico. Aquela caixa ali das batatas que vem naquelas caixas cilindro e tal. Né? Do Traquinas com bigode, né? O pai que é. O cara faz um padrão, propaganda faz outra. Aquele ali é de papelão, mano. Aquele aí a gente é vai vender esse programa aqui pro cara da Traquinas. É de papelão, não. Papelão não aumenta o sinal, não. Mas ali o do achocolatado radical. Eu também acho achocolatado radical é melhor, porque realmente é de metal, aumenta. É. Tem uma pegada que faz gambit. Só um minuto, velho. Que... Vitor cheio do it yourself, né, cara? É, eu vi como faz lá, é você mesmo. A mesma vibe, né, de fazer ele mesmo as coisas. Achei putaria que eu tava assistindo o programa do Danilo Gentili, um dia que ele tava falando sobre negócio de gordura das comidas e tal, do óleo, do açúcar. Aí esse bicho não podia fazer propaganda, aí botaram uma latinha de refrigerante e só tarjaram ali a marca, né? Aí a latinha era vermelha, aí esse bicho frescando assim, ninguém sabe, né, que refrigerante é esse. Aí ele mostrou um saco de salgadinhos, mano. Um saco azulzão, mano. Ninguém sabe que batata é essa, né? Putaria. É, mano. Putaria. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. É, mano, tem umas marcas aí, mano, que o cara vai... É famoso demais, mano. Marca de liso. É, marca de liseira aí agora. Marca que é de liso mesmo. Aqueles bermudão da Smolder. É, mano, tu tá metendo com a classe aí de surfista aí. Putaria, bermuda de ladrão, cara. Mas é outro nível, mano. O cara é ladrão, mas não necessariamente ele vai ser pobre, né? Aquele pessoal que entra numa loja, aí chega o vendedor pra falar com o cara, pergunta, bom dia, não sei o que e tal. Aí o cara diz, ai não, eu tô só dando uma olhadinha aqui. O cara não vai comprar porra nenhuma, velho. Quando eu vou em loja, eu pessoalmente eu não gosto de ser atendido assim não, mano. Um cara direto do meu lado e tal, não sei o que. Não falou isso aí não, mano. Eu acho que você na condição de pobre, como você também é, porque pelo menos eu quando vou comprar alguma coisa, eu sou subindo pra caralho. É, pesquiso todo canto eu antes de comprar. Não, mas tá aí o negócio aí que tu falou agora, o negócio de comprar, que eu fico indignado, mas é a questão do caba Ó, fui numa loja de eletrodomésticos, eletrônicos, que vende móveis e tudo mais aqui na cidade. Patrocínio Fortaleza, né, ela e tal. Não, essa não. É uma outra aí. Aí, beleza. Aí eu fui, macho, que é bem pertinho do shopping aqui de casa, né, e tal, não sei o quê. Um shopping que tem na Avenida Bezerra de Menezes. Aí eu peguei e fui de bermuda, né? Bermuda e chinela havaiana. Ou aí melhor, de chinela de dedo, né? Não, aí cheguei na loja, cheguei lá e tal. Aí fiquei olhando e tinha uma porrada de vendedor, mas uma rodinha assim de vendedor, um monte de vendedor, tudo conversando. Conversando, pá, pá, não sei o quê. E rindo. E eu olhando aqui os preços nas televisões e tal, não sei o quê. Aí eu olhava pra eles, eles viam que eu tava lá. Ninguém. Os caras escondendo a carteira, né? Não, nenhum ia lá atender. Tudo bom, senhor? O que, é que o senhor precisa? Aí chegou um senhor lá. De bigode, camisa social, não sei o que, de calça, sapato, aí ele chegou lá e, ô, senhor, não sei o que, tudinho, macho. Que, né? Eu disse, não, aquele é um liso, aquele não vai comprar. Aí eu olho assim, macho. E o pior de tudo é que eu ia comprar televisão, macho, pra minha avó. Na verdade, eu comprei, só que eu só de mal comprei em outra loja. Só de ruim. Macho, os caras. O cara olha, macho. Não, se tiver aparência de liso, eles atendem mal que solta, tá nem vendo. Loja assim, o cara vai, entra pra pesquisar e a negada ali solta logo, vai atrás de outro cliente. E eles estão atrás da comissãozinha deles, né? Perderam. É, eu tenho uma história parecida. A minha esposa, ela trabalha numa empresa de automóveis, né? Aí chegou revendedora, um concessionária? Ou revendedora? É, uma concessionária. Aí chegou um coroa lá, mas que parecia o velho do saco, se liga? Parecia aqueles caras que... Seu Madruga, né? É, mas aquele cara meio ruralzão e tal, com a calça jeans rasgada, zona na ponta e tal, chapéu de palha e uma sacola zona, estilo velho do saco mesmo, né? Entrou lá. Aí os caras perguntando se ele tava perdido ou não sei o quê. Pensaram que ele tava, sei lá, aqueles idosos desorientados, né? E tal. Não, vinha olhar o preço dos carros, não sei o quê. Aí deixaram o velho solto lá, né? Foram fazer. Ninguém dá credibilidade, não, mano. Pois é, ninguém deu credibilidade e tal. Aí teve uma hora que um cara ficou comovido e foi lá. Perguntou: não, se eu posso ajudar, não sei o quê. Aí, não, porque eu tô olhando um carro aqui pra comprar, que eu vim do interior aqui do Ceará, né? De lá, cidade. Tô procurando aqui um carro pra dar pro meu menino. Ele entrou aqui na faculdade agora e tal, não sei o quê. Ali o cara foi começar a explicar, né, como é que funcionava e tal, o financiamento, né, e tudo. Aí ele, não, mano, não quero financiar, não. Quanto é esse carro aqui, o cara disse o preço. Diz aí, macho, o coro tava com uma sacola cheia de dinheiro. Caralho! Tem 100 sempre, mas isso foi uma história real, aconteceu há no máximo um ano aqui em Fortaleza. Caralho, sempre estaria. E coincidentemente, o dia antes do banco tinha sido assaltado, né, cara? Esse bicho, não, nada de tratamento. Não, às vezes pagar é, com dinheiro, mano. Dinheiro. Às vezes tem um amigo meu, mano. Tem um amigo meu que ele até tá gravando o cash agora com a gente. Que ele não deixa dinheiro no banco, não. Ele saca o dinheiro todinho. Aí o cara bota o colchão, chega e pensa por lá, tá, mano. O dinheiro já empate. Mas aí na greve dos bancos o cara tá de boa, tá com o dinheiro todo de pé. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Mas estou trabalhando. A tira da chinela quebra, o cara taca aquele prego. Rapaz, mas grampo de cabelo. Qualquer coisa, meu, que segure, palito de dente. Acho, aí, eu vou te dizer que isso aí. Palito de dente, mas tá não, mano. Mas segura, mano, um tempinho. Pelo menos pra chegar em casa. Eu vou te dizer que teve uma vez, isso foi recente, aconteceu alguns meses atrás, que eu fui viajar, né? Recente, o cara tacou o prego. Não, se liga, eu fui viajar, né, e tal, eu ia passar mais ou menos uma semana, duas semanas fora viajando, né, aí no primeiro dia que eu vou viajar numa cidade zona no interior de aqui do Ceará e tal, mano, diz aí que a minha chinela não arrebenta, mano, ah, puta que pariu, mano, achei que o local lá que a gente tava não vendia chinela não, né, eu fui perguntar pra... moça do hotel, não, aí por aqui onde é que eu compro um chinelo e tal, um calçado. Aí o cara, rapaz, só se tu for lá na outra cidade, na cidade aqui vizinha. Aqui mesmo na cidade tu não encontra, não. Aí eu, vixe, meu irmão, como é que pode, mano? Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei só o grampeadorzão do mal e grampeei a tira todinha. E o melhor, que o negócio ficou tão bem feito de um jeito que eu passei uma semana passando por outras cidades, mas não mudei o chinelo. Teve um sapato meu, mano, que tava, tinha descolado a sola, mas lá no trabalho. Aí eu peguei, eu fiz essa mesma putaria aí, ó. Peguei um grampo ali, aí fui grampeando o sapato todo dia. A sola do sapato ali, ficou massa, mano. Deu pra chegar todo em casa. Todo dia tu dava uma grampeada, é. O cara chegou em casa e tudo, mano. Deu só a massa ali. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. E aquele pano de chãozão que o cara faz com camisa de deputado. Eita, camisa promocional tinha um monte, ó, mancha. Eita, mano, era camisa do laboratório, camisa... O cara toda... ia trabalhar com camisa de deputado. Onde? As camisas? Semana de segurança, não sei o quê. Putaria. É, macho, eu ganhava. Não, CIPAT, é Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Camisa aí da CIPA, né? Não, CIPAT, era outra Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Sim, da CIPA, a CIPA é da... Que a CIPA é um comitê que, promove isso. Aí, essas... um monte de camisa, macho, camisa de gilete, o cara compra aqueles combo, gilete, Mac 3, não sei o que, aí vem uma camiseta da gilete, tinha um monte de coisa aqui, mano. Caralho, mas tu ia no supermercado comprar um Barbie e alegar uma camisa, mano. Eu comprei uma vez um kit que veio com... Mas se bem, macho, eu só comprei duas vezes. Por que essa porra, macho, é tão caro? Eu fui olhar, macho, esse negócio desse Mac 3, mano. Puta merda, mano. R$42, macho. 4 lâminas, macho. Macho, mas faz um diferencial, mano. Você não pode desvalorizar o Mac. Macho, eu vou comprar. Tu é doido? Eu vou comprar aqueles Pro Back mesmo, aquele amarelo, que é R$1,50, acabou. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. É uma parada aqui da lista que meu pai faz, que são uma porra, mano. Porque o cara... Tem lista? Ao invés do cara, mano, comprar um potezinho de cotonete, que é R$2. Não. Cotonete não, de hastes flexíveis. algodoadas. Aí, mano, o cara, ao invés de comprar um pacote que vem 150 com R$2,50 de bicho, o cara prefere tirar a cera do ouvido com a tampa de uma caneta, bicho. Não, mas peraí que eu vou defender teu pai agora. Acho que você não entende o quão bom isso é, cara. Exatamente isso aí, mas não é questão financeira, é uma questão de satisfação pessoal, mano. Eu vou ter que teu pai tá certíssimo. Inclusive, o Vitor aí que tá com uma deficiência zona grave no ouvido, se ele perguntar, eu aposto que o médico dele vai dizer que ainda é muito mais indicado o cara usar a tampa da caneta Bic do que o contonete, se liga? Crianças não passam esse caso, não furam os ouvidos por causa disso. Vai a putaria maior, mano, que depois que ele comprou um carro, mano, ele tá fazendo isso com a chave do carro. Cara, quem mas é, eu, é cara, outro isso daí. Nível, mano. Isso daí eu já vim fazendo, cara. É nojento tirar a cera de ouvido com a chave do carro, mano. Não. Putaria. Ih, mano, fala mal, viu, mano? Não, o mais impressionante é o tamanho do ouvido do teu pai, mano. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. Mas na minha rua, mano, teve uma época que era uma onda da negada fazer gato de energia, mano. Sabe? Tipo, casa sim, casa não, a negada fazia um gato, mano. É, tava na moda, né? Agora tu falou a tua história, vai, continua aí. Daí, não sei, eu não me lembro se foi algum caso, alguma coisa que desencadeou, mas eu sei que foi uma moda. Todo mundo, sei lá, pai, eu vou botar um ar-condicionado. Não, mas eu vou botar um ar-condicionado e um gato no ar-condicionado, né? Porque é caro e tal, não sei o quê. Não, fazia o gato só com ar-condicionado. Pois é, só com ar-condicionado, porque o cara ia roubar, mas também ele tinha um pouquinho de dignidade, né? Não ia ser pra casa toda, né? Ia ser só pro ar-condicionadozinho e tal. Lá na rua onde eu morava, tinha um maluco que ele fala... assim, o rede de energia fica na frente da casa, correto? Uhum. Aí pegaram o gato dele, cara. Aí arrancaram o registro dele, cara, e botaram no poste, cara. Aí pegaram outro gato, cara, tava fazendo gato do outro lado da rua, no poste, mano. Aí foi um curso de eletricidade bem gasto, viu, mano, que esse cidadão aí fez. É doido, mano. Putaria, mano. Tem um vizinho. O nego tava se perguntando onde é que ia colocar agora, que ia tirar dele, tem que tirar de lá pra ter outro canto. Tinha um vizinho meu, mas que tinha um parente dele que era uma mulher lá, que era fofoqueira, que só uma porra, né, mulher. Aí veio aqui em casa, né, visitar ele. Aí a casa dele, ele tinha acabado de botar um ar-condicionado. A mulher parou assim de frente à casa e ficou olhando pro registro. Olhava pro ar-condicionado, olhava pro registro de novo. Foi duas semanas. Tu já imaginou a cena da falta do que fazer dessa senhora, mano? Agora tu falou registro, mano. Chega, soa estranho, meu. Todo mundo fala registro. Registro. Pelo amor de Deus, mano. Por que que é negado, mano? Não, como é que pode, mano? O cara não sabe... Tu falou certo, mancho, mas todo mundo fala tão errado, mancho, eu fiquei esperando o registro. Que o errado é o certo agora. É, acaba que fica mesmo uma regionalização da palavra. Ah, quando deu duas semanas, mano, a Coelce chegou aqui, ei, denúncia de gato aqui. Aí o cara saca, você acorda correndo assim, puta que pariu. Pra fechar o gato, né, o cara assim... Putaria, ó. Tá pensando assim, mano, baculejo da Coelce, mano. O cara do ouvido, os caras da Coelce, tá bora, meninão, e o gato aí e tal. Putaria. Mas tinha uma época que a Coelce fazia baculejo, não? Cara, na época que tava faltando energia, teve o. Não sei se vocês lembram, falta d'água, teve um tempo que tava com crise energética. Me lembro, muito vagamente, mas me recordo. Sei que. Era motaria, né? O cara tinha uma cota que não podia passar, senão a negada ia cobrar os olhos da cara e tal. Ah, sim, eu lembro dessa parada aí, que teve uma porrada de gente. O governo do FHC, isso aí. Teve uma porrada de gente ali, ficou pilhado com essa putaria, velho. O cara diminuía a conta dele de R$30 pra 5 ali, 5 conto o cara pagando. Por um lado era bom, né? O cara economizar, mas eu me lembro que lá em casa era mó comédia, mano, porque a casa era grande, era tipo, sei lá, na época a conta de luz dava R$100 e tinha que baixar pra R$25. Aí, mano, tu é doido, era mó onda, mano. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou trabalhando. Tinha uma história do meu pai, mano, do Natal ali. Ele tinha acabado de me dar um videogame, né? Um top game. Eita, menino. Aí, nesse Natal, mano, a gente ia montar a árvore de Natal ali na noite, né? Aí o cara tinha acabado de comprar o videogamezão com aquele isoporzão, né? Que o videogame vinha no isoporzão. Ele vinha do isopor, é. Massa demais, velho. Aí eu fiquei com aquela putaria, mano, porque a galera... Eu fiquei com aquele negócio de enfeitar a árvore de Natal e colocar efeitos de neve, né, em cima, assim... Ah, eu nunca vi neve, não sei o quê. A galera costuma botar algodão, né, na árvore de Natal pra fingir que é neve. Algodão? Não fiz isso, não. É, mano. Eu também não vou mentir que eu não desfamiliarizo essa parada aí. Aí minha mãe foi mais criativa, mas ela raspou ali o isopor do videogame. Vixi, mãe, tá aí, mano. Nossa, acabou a casa, a casa deve ter ficado uma beleza, né, cara? Mano, não tem como varrer, macho. O isopor não tem como varrer, mano. Mano, vocês já tentaram varrer isopor? Aí, mano. Isopor tem que ser no aspirador de pó, mano. Ah, não. Aí minha mãe jogando ali em cima da árvore de Natal. Meu pai, ele saiu do quarto assim, aí disse... Oh, oh, oh. Aí, isso. We'll be right back. Hasta la vista, baby.